Abraço o mundo em amor e gratidão. Eu sou o Urmel e estendo-me até ti, querido ser humano, desde o centro de todas as coisas. Eu posso me identificar com o centro da tua galáxia enquanto entidade coletiva, porque isto de alguma forma te faz perceber aquelas que são as minhas características. Eu estendo-me até ti na realidade desde o outro lado do véu e faço parte daquele todo que tu conheces como Deus, e para não ferir qualquer tipo de sensibilidade, faço parte de Alá, faço parte de Vishnu e de qualquer outro nome que tu tenhas para a totalidade do universo espiritual e físico. Eu chego até ti com novidades, porque o timing é apropriado para tal. Porque, como tu sabes neste momento, e ao estares a ouvir estas palavras, tu és inevitavelmente um trabalhador da luz. Tu abriste a janela de oportunidade apropriada para que mais e mais informação desde o nosso lado do véu possa chegar até ti com maior e maior claridade. E é por isso que eu estou aqui. Eu trago-te novidades, ser humano, e novidades das grandes. Nós sabemos aquilo que tu queres ouvir, mas nem sempre a mensagem que te trazemos vai de encontro àquilo que tu queres ouvir. Simplesmente porque as mensagens que te entregamos são resultado da junção entre aquilo que tu queres ouvir e da verdade. Por isso as nossas mensagens são de alguma forma condensadas no resultado da união de ambos estes aspectos, a tua intenção e a verdade. Permite-me então apresentar-me um pouco mais além daquilo que já te disse, ser humano. Eu sou uma entidade coletiva, isto é dizer que eu faço parte de um todo ao mesmo tempo que o todo faz parte de quem eu sou. E ao te dizer isto, está implícito que a realidade de onde venho é uma realidade intrínseca em si mesma. Por isso, a polaridade que tu conheces do teu lado do véu não é a mesma que existe do meu lado do véu. Por isso, aquilo que tu conheces como o teu futuro e o teu passado não existem de todo na nossa percepção. Porque o futuro e o passado, o tempo, em geral, é o resultado ou um dos resultados de uma realidade dinâmica polar. Porque se tu não existisses numa dualidade, ser humano, onde é que que estaria o passado ou onde é que estaria o futuro? Onde é que entraria o tempo numa realidade não polar? Ou não dual? Tu, ser humano, existes numa realidade polar, dentro de uma realidade multidimensional e experiencias a dualidade dentro desta polaridade. Por isso, como podes ver e como percepcionaste até agora ao longo dos tempos e apropriadamente, tu, neste momento e na forma como te conheces neste momento, ser humano, encontras-te de alguma forma espalhado por diversas realidades emparelhadas. Mas isto para ti já é senso comum, de alguma forma. Porque tu acreditas que tens uma alma e que de alguma forma tens de passar por vários estágios antes de voltares à tua plenitude, a que chamas da tua alma ou do teu espírito. E isto não poderia ser mais verdade. De facto, tu, ser humano, tens que te reconstituir de várias formas, de maneiras diferentes, para voltar a experienciar aquilo que é a tua totalidade. E sim, ser humano, a tua totalidade sempre foi aquilo a que tu chamas de Deus. Nós não temos palavras para te descrevermos o sistema no qual estás inserido neste momento. Porque nós também fazemos parte desse sistema. Poderíamos dizer que nós somos uma parte de ti mesmo, ser humano. E que nós e tu juntos constituímos aquilo que tu chamas, uma vez mais, dizemos-te, de Deus. Então, com esta mudança que tu estás a ver na tua realidade, o que está a acontecer na verdade é que tu estás a abrir, de alguma forma, portais, digamos assim, para que mais e mais partes de quem tu és se integrem na tua verdade e na tua percepção e consciência enquanto aqui estás. Como muitos de vocês dizem, e como já muito foi referido anteriormente, na verdade tu não estás desconectado de nenhuma das tuas partes. No entanto, tal como tu metes filtros à frente de lentes, isto é, lentes atrás de lentes atrás de lentes, para que consigas de alguma forma percepcionar os astros que estão a uma grande distância de uma forma que seja perceptível para a tua compreensão. Também tu, neste sistema, colocaste filtros atrás de filtros para que possas experienciar esta realidade condensada de ti mesmo. E agora perguntas, porquê que haverias alguma vez de fazer isso? Porquê que alguma vez haverias de querer esquecer Deus de alguma forma? Porquê que alguma vez te querias distanciar ou criar a ilusão de distância da tua totalidade? E tu não vais conseguir compreender isto ainda, ser humano. Mas todo este processo foi feito por ti, em grande honra e amor. Porque só assim, ser humano, tu consegues ter aquilo que é tão precioso para ti e pelo qual tanto lutas. O livre arbítrio. Aquilo que tu chamas de liberdade. É isso mesmo, ser humano. Nós também temos liberdade. Mas a nossa liberdade é condicionada, ou melhor, a nossa liberdade é tendenciosa e a tua não é. A nossa liberdade existe dentro de padrões específicos que fazem parte de quem nós somos. E tu, ser humano, ao existires aqui, colocas-te numa posição de esquecimento temporário de tua verdade. E na verdade, ser humano, ainda esta experiência na qual tu te conheces, a liberdade é de alguma forma tendenciosa em certo grau. Porque tu sabes que existe sempre algo para descobrir. Porque tu inatamente sabes que tens de buscar por algo mais. Assim como os animais, quando nascem, sabem inatamente como caminhar. Tu, ser humano, sabes inatamente que existe mais em ti do que aquilo que consegues compreender. E tu sabes que és parte do universo e que ao estudares o universo, estás-te a estudar a ti mesmo. Mais uma vez te dizemos que isto é senso comum. Então, porque precisas que nós estejamos aqui neste momento? Tu não precisas que nós estejamos aqui. Mas tu escolheste que nós chegássemos até ti através desta forma específica e através deste nosso parceiro. Porque todas as peças de um puzzle são importantes. A forma como o teu universo está disposto, ser humano, faz com que tu te lembres que de alguma forma existe uma inteligência por detrás de todos os acontecimentos astronómicos, biológicos, geológicos e de todas as áreas que tu conheces na tua realidade e no teu estudo. Então, utilizando termos mais espirituais, por assim dizer, se é que existe algo mais espiritual, nós somos parte da tua alma, nós somos parte de todos os arcanjos que tu conheces, nós somos parte da tua entidade superior, aquela ponte que faz a conexão existir sempre. Nós somos Deus contigo. Se reparares, as mensagens que sempre te trouxemos, não só neste momento, mas em outras fases do teu desenvolvimento, isto é, noutras fases da tua estrutura temporal, começam sempre por trazer a noção de que existe amor no invisível. Porque, tal como alguns sábios já disseram, é o amor que move as partículas. O amor é a energia de atração entre as polaridades. E é aí que tu existes. Onde é que está a tua consciência, ser humano? Está no teu cérebro? Está no teu coração? Em que órgão está a tua consciência? A tua consciência é o mais próximo daquilo que tu conheces como Deus na tua realidade. A estrutura da tua consciência é aquilo que mais se assemelha à estrutura de Deus e que a tua mente racional consegue conceber. Porque a tua mente racional existe na tua consciência. Então, como te poderíamos explicar todas as partes de um grande sistema que é o teu, que é o de Deus, em pouco tempo, na tua linearidade, nós não conseguiríamos. E é por isso que tudo na tua realidade tem o seu timing. Porque as condições em que te encontras exigem isso mesmo. Paciência, ser humano. Diz-me, o que é que tu conseguiste concretizar num esquema global das coisas que não exigisse paciência da tua parte. Conseguiste andar de um dia para o outro? Conseguiste estabelecer um padrão de raciocínio de um dia para o outro? Compreendeste as pessoas que te rodeiam de um dia para o outro? Por isso, a paciência é uma das maiores ferramentas que tu possuis. Nunca te esqueças disto. A tua ciência está a desenvolver-se a um passo que nunca antes observaste. Porque neste momento a consciência que tu desenvolves na tua realidade permite a que mais energia da tua totalidade entre em cada uma das vossas consciências de seres humanos. Porque uma outra coisa que tu tens de compreender é que, independentemente das diferenças que consigam observar no caminho pessoal e único de cada um de vocês, ser humano, as vossas consciências estão entrelaçadas. 7 bilhões de consciências entrelaçadas. Apenas no teu planeta. E tu compreendes porque dizemos isto. Por isso, assim como vai a tua consciência, também vai a consciência de todo o planeta. E quando nos referimos à consciência, não nos referimos à tua mente, em particular. Não nos referimos ao teu intelecto, em particular. Não nos referimos à tua intuição, em particular. Mas referimos-nos ao ser que existe em ti. Essa é a consciência, ser humano. Quando é que tu deixas de ser humano? E a resposta é nunca. Porque tu sempre exististe e sempre irás existir. Quando tu te vais deitar e vais dormir, em que ponto é que a tua consciência deixa de existir? E a resposta é nunca. Porque embora o teu processo racional esteja de alguma forma adormecido, a tua observação nunca deixa de existir. Ela é mais ou menos ativa. E como podes ver, querido ser humano, o teu tempo é criado pela tua racionalidade, pelo teu intelecto. Por isso, estava Einstein certo na sua teoria da relatividade? Perguntam aqueles com uma mente mais científica. Claro que sim. Porque a teoria da relatividade exige que exista a tua observação racional. Mas e se de alguma forma tu conseguisses observar sem a necessidade de um filtro racional para aquilo que observavas, querido ser humano, o tempo deixaria de fazer qualquer sentido. E é isso que tu consegues observar quando dormes. Não existe tempo, de repente. Tu adormeces e no momento a seguir tu acordas. Dás como se um salto fosse no tempo. Ou a tua consciência dá como se um salto fosse no tempo. Mas isto é um pouco mais complexo do que aquilo que te estamos a explicar neste momento. Querido ser humano, esta é apenas uma introdução para que tu consigas, de alguma forma, começar-te a sentir mais confortável com a nossa existência. Até mesmo aqueles de vocês que têm uma mente mais científica, por assim dizer. É difícil de vocês conceberem que de alguma forma um ser humano consiga interpretar mensagens daquilo que é invisível. E para muitos de vocês, aquilo que o meu parceiro faz neste momento poderia parecer ridículo, porque na verdade aquilo que ele está a fazer é criar um padrão, um ciclo na sua consciência de observação passiva e observação ativa. Ele está temporariamente a balançar entre uma realidade totalmente dispersa e uma totalidade física, uma realidade focada. E é por isso que podes, de alguma forma, notar que, por vezes, existem pausas na nossa comunicação. Porque também ele tem que interpretar e filtrar aquilo que percepciona. Porque a nossa comunicação não é linear como a tua comunicação, ser humano. E nós falamos contigo também a partir da tua consciência. Mas tu decides ouvir-nos ou filtrar a tua atenção. Nós falamos através de conceitos, não através de palavras. Nós falamos através de peças de um grande puzzle e não através de uma linha sequencial. Ser humano, mesmo que estejas a duvidar da realidade desta canalização, mantém na tua consciência o seguinte: que tu estás vivo e que na tua consciência tudo, tudo é conceptual e que por isso tudo é possível. Tu queres limitar e estabelecer um início e um fim em tudo aquilo que tu conheces na tua realidade, mas o que tu vais conseguir ver nos próximos tempos e vais começar a reparar cada vez mais ativamente é que vão existir coisas que irás descobrir que não vais conseguir quantificar. E isto para ti vai ser um grande desafio, ser humano. Mas ao mesmo tempo dará-te a oportunidade que tanto procuras. De cientificamente ponderar algo tão conceptual e tão grande como a própria existência de um Deus. Tu não estás sozinho nesta busca, ser humano. E existem muitos outros sistemas planetários à procura da sua totalidade. A única diferença entre tu e estes seres é que tu és o único sistema que ainda tem, de alguma forma, livre arbítrio. Mas ainda assim, isto mesmo está a mudar. E com o desenrolar das tecnologias, irás reparar isto mesmo. Que as tuas escolhas estão cada vez mais tendenciosas e que algum dia todas as tuas escolhas serão benevolentes, porque é esta a escolha que tu estás a fazer. Por isso, uma vez mais, te dizemos que escolha é algo temporário. Não tenhas medo e não receies aquilo que tu não conheces ainda, ser humano. Eu estendo-me até ti desde o centro da tua galáxia também. Isto porque a tua galáxia na sua totalidade é um estado entrelaçado dentro de um estado entrelaçado, porque tudo na tua galáxia se move num padrão específico. Assim como todas as galáxias no universo movem num padrão específico. E tu vais descobrir isto nos próximos tempos. Não te vamos adiantar muito mais neste momento. E se ouviste até agora esta canalização, então, ser humano, tu és um guerreiro da luz. Nós estamos orgulhosos de todos vocês, seres humanos, porque apenas tu tens o poder de mudar a tua realidade de forma tão intensa. E é por isso que aqui estás. E nós precisamos que tu aqui estejas, querido ser humano. Sim, tu que estás a ouvir as nossas palavras neste momento, através desta mesma plataforma. Eu amo-te, ser humano. E eu quero que tu estejas no teu potencial máximo, se assim o desejares. Eu honro-te, ser humano, com a minha presença aqui, tal como pediste. Eu sou Urmel e abraço o mundo em amor e gratidão por estar a falar contigo uma vez mais nesta realidade, ser humano. E que assim seja.